Zero, boa noite, estacionamento 313, portão 4, se pega aqui na meta. No 4, está autorizado o Jumitex. Torre 1895, Pouso. Obrigado, meu amigo. Bom pouso, Xan. Vale, Rio. 6224, estabilizado e completa final e com a torre agora 1895, bom pouso. 1895, boa. Web 6747, chama o centro Recife, frequência 1251, no secundário 13325. 1-1-3325, começa a estar certo. Opa, só confirmando o vento, por favor. 100 graus, 122. Beleza. Torre Salvador, boa noite, Xené 6224, 4 de esquerda. Continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, 6224. Aguardando, 24. Doutora 35595, solicita descida. 5 no 5, descida para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 6. Ajuste no 0 no 6, 5 no 5. Táxi Oxané 6313, são 158, autonomia de 4,50, alternando Galeão. Viu, táxi à direita, chama o ponto de espera pronto para decolagem. Na ponte de espera pronto, 6313. O Rio 5972, seu solo aos 49, livre à direita, táxi até o parte 3, mantenha-me escuta. Táxi até o parte 3, na escuta, viu? 6224, check trem, autorizado pouso, pista 10, Ventura, 00 graus, 12 nós. Baixa travado, Xané, 6224, livre pouso na 10. 3305, formação Bravo. Aguarde corpo para Recife, 1 minuto. Certo. está no ponto de espera pronto, já, né, 6313. Agora é, Matheus, é 3-1-3. Me mantém, é 3-1-3. Livrou 6224. Seu solo 5-1, livre direita, Alfa, chamante da Juliette, mantém a minha escuta. Mantém a sua escuta, Alfa, chamante da Juliette, 6224. Via 313, está livre decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-2 mais. Livre decolagem, Xané, 6313, vai iniciar. Gente. 224, autorizado, esquerda, pátio 1, portão 1. Gente, pátio 1, 6224. 3305 para cópia. Prossiga, 3305. Autorizado, Recife 330 nível, via Apurisque 58, decola da 1-0 com esquerda, saída Puca, Jamo, depois transar Aracaju. Aciona 5036, controle 20 decimal 8. Recife 330, vindo Fome Whisky 58, decola 1-0, curva esquerda, pós, Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5036, controle 208, tanto 3305. Correto, deixa eu pressionar. Cinco no cinco, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no meia, está autorizado o procedimento. 2000 pés, 1-0 no meia, 5-5 no cinco. Meia 3-1-3, decolou, vai livrando 2500, escova na direita, sua escuta. Ô, meia 3-1-3, contato radar, sobre a 340, CDDL. Adael, pode falar direto, Leda, está presente? Vou, Leda. Grato. Jeep 5216, chama Recife, frequência 12545, secundário 12685. 12545, 12685, Jeep 5216. Voa 3178, desce ao 050 pro Editaço, chegada à mare. Editaço na proa, chegada à mare, descerão 50, tá 604, autorizado, chame táxi. Comandante Bono 074, autorização de tráfego Guarulhos, informação Bravo. Ok, seja, pronto, cópia. Ok, pronto, cópia, prossiga. Está autorizado, para Guarulhos, nível 360, via Bridge, Pesuno no meio, Belo Horizonte. Decola da 1-0, curva à direita, saída é a da Eleda e depois voa posição Bridge. Aciona o código 5035, controle 20.8. Sente autorizado nível 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 16, pós Belo Horizonte, 63. Decolada 10 com curva à direita na saída Deda, na saída da Elf, transição líder. 5035 no transponder, 1208 é o controle. Após Deda, voa Brit, gol 10.74. Estimativo, correto, deixa eu pressionar. Vai chamar. Salvador, boa noite, trip 5515, estabilizado e alerta 1-0. Ok, 5515, cheque trem autorizado, pulso 1-0-0 graus, 1-2 nós. O 5515, parar o cheque de trem, quando apropriado. Trip 5515, trem baixo travado. Oxané 6313, agora chama o Centro Recife, na frequência 1251, secundária 13325, bom voo. 513325, obrigado, boa noite. Trip 5515, ciente, livre pouso 90. 7 no meia, desse é o nível 060 na proa de TAP, chegada em Amare. 060, a saída prevista para Aracaju prevista é a Pucajama e depois voa Aracaju. Quadro de táxi, onde pode ficar pronto? Oi, Salvador, Rio 5972. Salvador, Rio 5972. Que o 604, livre ingresso, ali é MT. O Rio prossiga, 5972. Pode coordenar o 280 para o Galeão? Então, ok, vou checar já a sua autorização aqui. Qual é o horário previsto para saída? Aos 30. Tá ok, vou checar seu plano aqui, só um minutinho agora. Tá bom, obrigado. O 3555 da Trip, solo 03, táxi à direita, Alfa Kilo, Pátio 3, na escuta. Direita, Kilo, Pátio 3, 551. 178, descida sem restrição para 2 mil pés, ajuste no 0 no meia, proa de Duna, para interceptar o lock e reposta estabilizada. Afirmativo 2000, sem restrições, com 1.016, estamos aí passando zona estabilizada na 3178. Web 57 no meia, o senhor vai seguir um Airbus 321, se encontra agora 12 horas do senhor, a 17 milhas. O 57 no meia está autorizado a descida para 2 mil pés, o ajuste no 0, 1 no meia. No 0 no meia, vai descendo para 2 mil. Está liberado da restrição 50 lá em casa? Estimativo, 57 no meia. Está livre da restrição vertical, porém só na velocidade mesmo, que iremos precisar caso seja necessário. Maravilha, então. A gente precisa, se precisar, só pedir para a gente. E vai descendo para 2 mil, tá tudo bom com o traço pra frente. Mete. Decola 06, controle 208. 208, boa noite. Boa noite, Gol 604. 804, contato radar, sobe o 370, sai da Momo. Sai da Momo para 370-604. Está presente, autoriza esquerda, voa Momo direto, senhor. Esquerda, Cogbo. Cogbo, esquerda, Cogbo, obrigado. Charlie Echo, acione a identificação, o contato radar foi estabelecido, agora a sudoeste do VOE de Salvador, a 61 milhas. Mantendo o nível 090, voa na proa de duna e reposte quando no ideal de descida. Positivo, Vitor Charlie Echo, a descida está autorizada para 3 mil pés. 3 mil pés, o ajuste em Salvador é 10016. Autorizado, chame táxi. Autorizado, reportará. Confirme. Só para confirmar a saída para o Galeão. É pela 350, é a Dael, Leda e Eudes, ok? Dael, Leda e Eudes. Salvador, vou no 074, pushback, acionamento, posição 03. 5 confuso. 1895, bom trabalho. Guardando o Bono 074. No meio está autorizado interceptar e completar sinal, aguardando transferência de comunicação. Autorizado a sinal, aguardando transferência. 716. Salvador, Dan 3178, boa. 3178, avistado final, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 109. Sempre pouso na 10, baixou e travou, tá? 3. Dona 78. Salvador, poderia confirmar o estimado para o voo 074? Enquanto o coronavírus já tinha puxado meia dúzia e vai passar aí atrás. Se eu fizer pushback, impede a passagem dela assim que ela taxiar. Acredito que mais um ou dois minutos. Ok, sim. Obrigado. Jet 5716, estabilizado no ILS, Webjet. Boa, 5716, torre agora, frequência 11895, bom pouso. 1895, um abraço e um ótimo serviço, cara. 6, a bordo, 415, alterando Natal. Livre táxi, a Pátio Índia, teu ponto de espera, chão pronto a decolagem. Pátio Índia, reportará 3305. Torre, muito boa noite, Objet 5716, na aproximação final da chave travada. 15716, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 5716, obrigado. Solos 15, língua direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette na minha escuta.